Sejam todos bem-vindos a essa série de pregações produzidas pelo Ministério Vem Senhor Jesus, dirigido pelo pastor Ezequiel Gomes. Nessa série de mensagens, você terá acesso a 8 sermões que se conectam uns aos outros em uma cadeia de pensamento bíblico coerente e que devem ser estudados em conjunto e consecutivamente para que o seu conteúdo seja plenamente compreendido de forma satisfatória. Em todas as mensagens serão feitos apelos para que você responda a eles conforme a sua experiência espiritual através do e-mail vemsenhorjesus@outlook.com.br. Lembre-se que Outlook se escreve O-U-T-L-O-O-K. Ouça cada pregação, responda pessoalmente os apelos de cada mensagem através do e-mail. Envie também o link de download do arquivo de áudio ou vídeo por e-mail ou pelas redes sociais para os seus familiares e amigos que precisam ouvir essas mensagens da Palavra de Deus. Anime-os pessoalmente a ouvir as mensagens, responder os apelos e a divulgarem-nas para outros, de forma a criarmos um grande grupo de pessoas estudando a Bíblia e tomando decisões sérias em favor de sua preciosa mensagem. Fique agora com o pastor Ezequiel Gomes. Feliz sábado a todos. Hoje é o dia de milagre na vida de muitas pessoas. E eu oro confiante em Deus que seja um dia de milagre na sua vida. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, Atos capítulo 15. Antes de entrar propriamente dito na mensagem desta manhã, eu quero dizer para vocês que a mentira é ignorante e atrevida. E, infelizmente, muitas pessoas usam a Bíblia para pregar contra a doutrina do sábado. Nós estamos aqui na 8ª mensagem, e o título da nossa mensagem esta manhã é assim: O Sábado e uma Nova Vida ao Lado de Deus. Porém, existem pessoas que trabalham para que você não tenha uma nova vida ao lado de Deus, em fidelidade aos mandamentos do Senhor. Elas querem continuar escravas do pecado e querem que você também continue. E elas usam o texto de Atos capítulo 15 para ensinar que nós não devemos ou precisamos guardar o sábado, conforme a lei dos 10 mandamentos. Nós vamos gastar 2 minutinhos pensando nisso, antes de prosseguirmos para a carta aos Romanos. Atos 15, a partir do verso 1, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta manhã. Pai do céu, eterno e querido, obrigado porque a tua palavra está aberta, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração de forma poderosa esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Atos 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E o verso 6, insurgiram-se alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. A igreja cristã surge em um contexto judaico. A salvação vem dos judeus. Jesus é judeu. Todos os seus discípulos são judeus. É por isso que na mensagem que nós pregamos domingo passado, a gente lembra que no Novo Testamento o sábado está pressuposto, porque o sábado está construído sobre a mentalidade judaica. E qual é a mentalidade judaica? Deus visitou o seu povo na terra do Egito. Deus livrou o povo da terra do Egito, salvou o povo e lhes deu os 10 mandamentos. E dentro desses mandamentos está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem você, nem o seu servo, nem a sua serva. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. pelo que o Senhor abençoou o dia de sábado. Essa é a lei de Deus, tão importante quanto os outros mandamentos: não matar, não roubar, não dirás falso testemunho, não fazer imagens de escultura, não falar o nome de Deus em vão, honrar o pai e a mãe, todos os 10 mandamentos. Tiago 2,10 diz que quem transgredir um desses 10 mandamentos é culpado de todos, porque o Deus que deu o sábado deu toda a lei, e o Deus que deu a lei também deu o sábado. Alguns dos fariseus creram e agora queriam impor para a igreja a circuncisão. Existe algum dos 10 mandamentos que manda fazer a circuncisão? Sim ou não? Não. Não existe um dos 10 mandamentos dizendo assim: serás circuncidado. Não existe. Mas alguns diziam: não, quem quer ser cristão tem que ser circuncidado guardando a lei de Moisés. E o texto vai continuar no verso 6 de Atos 15. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. A igreja se reúne, aquilo que a gente chama do Concílio de Jerusalém, na igreja primitiva. E eu vou mostrar para vocês o resultado dessa reunião a partir do verso 19. Atos 15, a partir do verso 19, diz assim: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O argumento do evangélico que não quer guardar o sábado é o seguinte: quando os gentios começam a se tornar cristãos, alguns querem que eles guardem a lei de Moisés e se circuncidem, e a igreja diz: não, nós não precisamos perturbar os gentios. Só o que os gentios precisam tomar cuidado é que eles têm que tomar cuidado com idolatria, carnes sacrificadas a ídolos, relações sexuais ilícitas e não comer sangue. O resto não perturbem eles. Está escrito aí para guardar o sábado? Não está. O Concílio de Jerusalém diz assim: olha, diga para os gentios não ter idolatria, não praticar sexo de forma imoral, não comer carnes sufocadas ou sangue, e manda eles guardarem o sábado. Não está escrito isso. Aí eles dizem assim: está vendo? Não precisa guardar o sábado, porque não está escrito aí para guardar o sábado. Agora, não vamos tropeçar no óbvio aqui, tá bom? Se esse princípio é válido, tudo aquilo que não foi mencionado aqui não é obrigatório, então tá bom, o cristão gentil pode matar, porque aqui não está escrito se abstenha de não matar ninguém. Ah, então o cristão gentil ele pode roubar também, porque aí não está escrito, ó, se abstenha de roubar as pessoas. Inclusive o cristão gentil não precisa nem amar a Deus, porque aí não está escrito ame a Deus, nem precisa amar o próximo, ame o próximo. Por isso nós vemos que esse argumento baseado em Atos 15 é um argumento mentiroso. Não é porque não está escrito o sábado aí que isso não é importante. Tiago 2, verso 10: aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um ponto, se torna culpado de todos. E ele cita ali os 10 mandamentos, não os mandamentos da lei de Moisés de forma mais ampla, cerimonial, civil e etc. Lembra do que eu comecei falando? A mentira é ignorante e atrevida. Quer ensinar a mentira em nome da palavra de Deus. Mas vamos prosseguir no Novo Testamento. Romanos capítulo 3, verso 19, verso 20. Alguns dos versos importantes de Paulo a respeito da lei. E a Bíblia diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Na mensagem de quinta-feira, nós entendemos a função da lei na nossa salvação. Nós não somos salvos pela lei, Mas a lei tem uma função. E essa função começa dizendo o seguinte: a lei é a vontade de Deus. Essa é a primeira conclusão. Quando Deus diz, não dirás falso testemunho, essa é a vontade dele, que a gente não minta, não sejamos falsos, desonestos. É a vontade de Deus. Paulo vai dizer no verso 20, que através dessa lei, nós adquirimos o pleno conhecimento do pecado. É porque a lei de Deus manda não mentir, que eu sei que mentir é pecado. É porque a lei de Deus manda guardar o sábado, que eu sei que transgredir o sábado é pecado. Porque não existe pecado onde não existe lei. Eu usei o exemplo durante essa semana. O governo só pode me multar na estrada se ele colocar uma placa. Só pode a 100 por hora. Se eu passar 150, ele vai me multar. Ele pode. Tem uma lei. Se não existisse lei, o governo não poderia me multar. Da mesma forma com a lei de Deus. Só podemos ser condenados como pecadores porque a lei de Deus condena o pecado. Diante disso, a gente entende, no próprio capítulo 3 de Romanos, no verso 24, que como é que Deus nos salva? Através da justificação gratuita, pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós não somos salvos porque guardamos o sábado, porque não mentimos, porque não roubamos. Nós somos salvos porque um dia Jesus Cristo realizou redenção em nosso favor. Redenção que nós aceitamos pela fé e somos justificados gratuitamente. O próprio capítulo 5, verso 1 de Romanos vai dizer a mesma coisa, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A mentira é ignorante e atrevida. E o mundo cristão vai dizer assim: tá vendo, nós não somos justificados pela lei, então podemos transgredir a lei. Interessante isso. Eu não sou salvo porque eu não minto, então eu posso mentir. Eu não sou salvo porque eu não mato, então eu posso matar. Eu não sou salvo porque eu não roubo, eu posso roubar. Inclusive, deixa eu dizer para vocês, sempre que você quiser saber se algum ensinamento sobre o sábado é verdade ou mentira, substitua o sábado por outro mandamento. Olha só, o sábado não nos salva, verdade ou mentira? Verdade, porque eu não sou salvo também por guardar os outros mandamentos, isso é verdade. Jesus morreu por mim, então eu posso transgredir o sábado? Mentira, porque não é porque Jesus morreu por mim que eu posso transgredir os outros mandamentos, roubar, matar, mentir, etc. Sempre que você quiser saber se algo é verdade ou não sobre o sábado, substitua o sábado pelos outros mandamentos e você vai entender com clareza, não tem como errar, se aquilo é verdade ou mentira. Para ficar isso ainda mais claro, Romanos capítulo 6. Olha o argumento que Paulo vai fazer, tendo por base tudo isso que a gente conversou hoje e durante toda essa semana a respeito da lei de Deus e do sábado. E Paulo pergunta assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Eu conversei com vocês durante essa semana, fiz um sermão só sobre o sábado nas cartas de Paulo, para mostrar para vocês que nenhum texto de Paulo pode ser usado para pregar a abolição do sábado. Nenhum, nem Colossenses 2:16. Que é o único texto que ele menciona o sábado. Ninguém vos julgue por causa dos sábados. Nem esse pode ser usado para abolir o sábado. E aqui Paulo faz o argumento completo e perfeito. O que a gente vai dizer? Vamos continuar transgredindo porque nós recebemos a graça? E ele responde: de jeito nenhum. A graça de Deus é o poder para mudar a nossa vida. Não é o poder para deixar a nossa vida do jeito que ela sempre foi. Com mentira, com transgressão do sábado, com transgressões sexuais, com fofoca, com maldade. Se for assim, que diferença vai ter entre uma igreja e um boteco? A diferença é que o boteco vai ser mais animado, só isso. Dá para entender? Deus nos salva e nos salvou em Jesus Cristo, para que a gente ande em novidade de vida. Onde não havia amor, que haja amor. Onde não havia perdão, que haja perdão. Onde não havia obediência, que haja obediência. Novidade de vida, porque nós fomos batizados. Nós morremos para aquilo que é pecado, ressuscitamos para aquilo que é vida. Vida de fé, vida de obediência, vida de amor, porque o cumprimento da lei de Deus é o amor. Romanos 13, 10. Texto fantástico de Paulo. E ele vai dizer assim: olha, não vamos servir o pecado como escravos do pecado, que é a transgressão da lei. E Paulo vai repetir essas verdades, verso 12, verso 14, olha lá. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Lembra da minha frase: a mentira é ignorante e atrevida. O mundo cristão vai usar esse texto de Paulo, não estou debaixo da lei, e sim da graça, para ensinar a mentira de que em nome da graça eu posso transgredir a lei. Mas isso é mentira. Imaginem o seguinte: eu entro na sua casa, roubo todas as suas coisas, mato o seu pai, a sua mãe e o seu filho, e a hora que a polícia chega para me prender, eu digo assim: você não pode me prender. Por quê? Ah, porque eu não estou debaixo da lei. Ah, por que você não está debaixo da lei? Porque eu não quero. Não é isso que significa, irmãos. Não estar debaixo da lei é o seguinte: você pediu perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas mentiras, transgressões do sábado, problemas com sexo, com dinheiro, com fofoca, com palavrão, com idolatria, sei lá com mais o quê. A lei não pode te condenar, porque você tem um Salvador, e o nome dele, Jesus Cristo. Sempre que formos sinceros em confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso que o diabo quer ensinar o povo que pode transgredir o sábado, porque daí o que o povo faz? O povo transgride e não pede perdão. Quem não pede perdão, não recebe perdão. Está entendendo onde que vai chegar? E agora nós vamos terminar a mensagem desta semana, Romanos 6, verso 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Paulo responde o contrário do que respondem os evangélicos. E para terminar, versos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem como errar. Se você estudar a Bíblia, você vai encontrar uma verdade clara, linda, maravilhosa. E ai de quem prega a mentira em nome da verdade. Claro que nós invocamos e desejamos a misericórdia de Deus sobre todos. O povo perece por falta de conhecimento. Vamos levar, irmãos, o conhecimento do Evangelho para as pessoas. Faça o possível e o impossível que tiver ao teu alcance para levar essas mensagens às pessoas. Vocês sabem que nós estamos gravando todas essas mensagens e vamos colocar elas na internet. E você vai poder enviar elas por e-mail, por Facebook, por Twitter, qual rede social você quiser e puder, para que outras pessoas da sua família, seus amigos, ouçam essas mensagens e tomem a decisão mais importante da vida delas: quem crer e for batizado será salvo. Querido, você que me ouve pela internet, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Amém. E vocês que estão aqui, que Deus abençoe vocês também. Amém. Porque vocês são pessoas especiais, escolhidas para conhecer a verdade, para serem salvas pela verdade e para proclamarem a verdade. Mas nós não podemos ignorar que existem alguns entre nós precisando nascer de novo, precisando entregar a vida a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, morrendo para a velha vida e nascendo para uma nova vida. Eu não sei quem vocês são, mas vocês sabem e Deus sabe. Vocês não serão batizados hoje, mas o meu apelo é: se prepare para o batismo em breve. Morra porque é mentira, porque é pecado, porque é sujo, porque é imundo, e viva para a lei de Deus, para a palavra de Deus, para a graça de Deus. Vocês estão testemunhando hoje o batismo de várias pessoas nessa igreja. Não endureçam o coração de vocês. Morram para a vida que vocês têm vivido. Se tem sido uma vida fora da fé, fora da graça, fora da palavra de Deus. Saibam que amar é muito melhor do que transgredir. É muito melhor. E se a transgressão fosse boa, Deus deixava você transgredir. Atrás do prazer da transgressão se esconde a morte, o sofrimento e a frustração. Há caminhos que parecem direito, mas são caminhos de morte. E eu gostaria de fazer um apelo para quem não é batizado ainda e quer se preparar para o batismo e para o caminho da vida, levante sua mão. Não tenha vergonha. Temos uma pessoa aqui, mais alguém, outra pessoa lá. Deus abençoe. Querida, Deus te abençoe muito. Três pessoas lá em cima. Quatro, cinco. Tão pequenininha, você já aceita Jesus, minha querida? Depois a gente vai conversar com você e te explicar um pouco melhor. Deus te abençoe. Lá em cima temos alguém? Seis, sete, mais um ali. Louvado seja o nome de Deus. Que Deus confirme a decisão de vocês. E se você que me ouve pela internet também decidiu, escreve um e-mail para mim. vemsenhorjesus@outlook.com.br. Eu quero ser batizado para viver uma nova vida em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem que pode mudar a sua vida. Agora depende de você. Atenda o apelo feito na mensagem enviando um e-mail para vemsenhorjesus@outlook.com.br. Tudo que é bom e nos faz bem, nós passamos adiante. Envie esse programa para todos os seus amigos e familiares com quem você tem contato pela internet. Que Deus te abençoe. Cristo está voltando. Cristo logo vem. Está chegando, anjos vêm também. Todo o universo está a proclamar. Cristo está voltando, logo vai chegar. Cristo está voltando, Cristo logo vem. Está chegando, anjos vêm também. Todo o universo está a proclamar. Cristo está voltando, logo vai chegar. O universo